Fecheiro 43, capítulo 36. Entraram na cidade de St. Walton, na Flórida, às 8 da noite, depois de apanharem bicha para saírem de Pensacola. Todo o mundo tinha ido para a praia naquela tarde. Para-choque contra para-choque. Seguir para Destin era arriscarem-se a não encontrar alojamento. Mesmo assim, só encontraram quarto na ala mais antiga da Holiday Inn. Nem por todo o dinheiro no mundo conseguiriam uma suíte num dos hotéis melhores. E a pequena cidade desordenada, com todos os seus reclames de neon, era ligeiramente deprimente, com o seu ar pobre de cidade de passagem. O próprio quarto pareceu-lhes quase insuportável, mal cheiroso e mal iluminado, com móveis estragados e camas desconfortáveis. Mas vestiram o fato de banho e saíram pelas portas de vidro ao fundo do corredor e viram-se na areia branca da praia. O mundo abriu-se-lhes, quente e maravilhoso, sob um céu de estrelas cintilantes. Até o verde vidrado da água era visível ao forte luar. A brisa não dava a menor sensação de frio. Era ainda mais sedosa que a brisa do rio de Nova Orleans. E a areia era de um branco surrealista e fina como açúcar sob os seus pés. Dirigiram-se juntos para a água. Por instantes, Michael quase não acreditou na temperatura deliciosa da água, nem no seu toque de vidro e de suavidade brilhantes, enquanto rodopiava em volta dos seus tornozelos. Num estranho momento de tempo circular, viu-se em Ocean Beach, do outro lado do continente, com os dedos gelados, com o gélido vento do Pacífico a fustigar-lhe o rosto, a pensar naquele mesmo lugar, naquele lugar aparentemente mítico e impossível, sob as estrelas do sul. Se ao menos pudessem receber tudo aquilo e segurá-lo contra o peito, e conservá-lo, e expulsar todas as coisas escuras que esperavam e pairavam, e seguramente se revelariam. Rowan lançou-se à água, deu uma pequena e doce gargalhada, empurrou-lhe a perna com o pé, e ele deixou-se cair nas pequenas ondas cálidas junto dela. Apoiando-se nos cotovelos, deixou que as ondas lhe varressem o rosto. Começaram a nadar juntos, com movimentos longos e lentos, através de ondas suaves, onde os seus pés ainda raspavam no fundo, até ser tão fundo que puderam ficar de pé com a água pelos ombros. As dunas brancas na praia brilhavam como neve ao luar, e as luzes distantes dos hotéis maiores cintilavam suave e silenciosamente sob o céu negro cheio de estrelas. Ele abraçou Rowan, sentindo os seus membros molhados colarem-se a ele. O mundo parecia completamente impossível. Algo imaginado, na sua absoluta simplicidade, na sua ausência de quaisquer barreiras ou dificuldades ou assaltos aos sentidos ou à carne. Isto é o paraíso, disse ela. É mesmo. Meu Deus, Michael, como é que te pudeste ir embora daqui? Afastou-se dele, sem esperar pela resposta, e nadou com movimentos fortes e rápidos em direção ao horizonte. Ele ficou onde estava, a perscrutar o céu com o olhar, identificando a grande constelação de Orion com o seu cinto de joias. Se alguma vez na vida tinha sido tão feliz, não se conseguia lembrar. Não se conseguia lembrar de todo. Nunca ninguém tinha criado nele a felicidade que ela criava, com a sua mistura de força e vulnerabilidade. Nunca nada criara nele a felicidade daquele momento, aquela frescura e beleza e calor maternal. Sim, estou de volta ao lugar onde pertenço e tenho-a comigo e não quero saber do resto. Não, não neste momento, pensou. Passaram o sábado a ver as propriedades para venda. Grande parte da frente da praia, desde St. Walton até Seaside, estava tomada por grandes estâncias e por torres de condomínios. As casas individuais eram poucas e muito caras. Por volta das 3 da tarde, entraram na casa. Uma construção moderna, espartana, com tetos baixos e severas paredes brancas. As janelas retangulares transformavam o golfo em vários quadros, em molduras simples. O horizonte cortava a vista exatamente ao meio. Imediatamente abaixo das varandas da frente estavam as dunas, que tinham de ser preservadas, segundo lhes foi explicado, pois constituíam proteção contra as ondas altas na época dos furacões. Atravessando um longo pontão, saíram para as dunas e depois desceram umas escadas de madeira, desgastadas pelo tempo, até à praia em si. Sob a luz encadeante do sol, a brancura da areia era inacreditável. A água era de um espantoso verde, orlado de espuma. Lá muito ao fundo da praia, de ambos os lados, os grandes edifícios de apartamentos, com as suas torres brancas, aparentemente tão limpas e geométricas como aquela pequena casa, quebravam a paisagem. As falésias e os penhascos e as árvores da Califórnia estavam completamente ausentes dali. Era uma paisagem absolutamente diferente, sugestiva das ilhas gregas, apesar da sua planura. Uma paisagem cubista, de luz encadeante e linhas severas. Ele gostou, disse-lhe-o imediatamente. Sim, gostava realmente e aquela casa seria ótima. Acima de tudo, gostava do contraste com a paisagem luxuriante de Nova Orleans. A casa estava bem construída, com o seu chão de tijoleira cor de coral e carpetes espessas, e a sua cozinha de aço inoxidável brilhante. E com todas aquelas janelas perfeitamente retangulares ou quadradas, a emoldurar tão discretamente a paisagem. Sim, cubista e pura, e inexplicavelmente bela à sua maneira. A única decepção para Rowan foi o facto de ali não poder ficar fundeado um barco e de ter de fazer 2 ou 3 quilómetros de carro até à marina e levar o barco através do porto de Destin até ao Golfo. Mas esse não era um inconveniente assim tão terrível, quando comparado com o luxo daquela grande extensão de praia deserta. Enquanto Rowan e o agente redigiam o contrato de promessa de compra e venda, Michael foi até à varanda, desgastada pelo tempo. Protegeu os olhos enquanto estudava a água. Tentou analisar a sensação de serenidade que esta provocava nele, que de certo tinha a ver com o calor e o brilho profundo das cores. Em retrospectiva, pareceu-lhe que os tons e as cores de São Francisco tinham estado sempre misturados com cinzas e que o céu tinha sido sempre apenas semivisível para lá de um nevoeiro ou de uma neblina ou de um manto de nuvens vulgares. Não conseguia relacionar aquela brilhante paisagem marítima com o Pacífico cinzento e frio ou com as suas escassas e terríveis recordações do helicóptero de salvamento, de estar deitado na maca, frio e cheio de dores, com a roupa encharcada. Era a sua praia e a sua água não lhe faria mal. Que raio, até talvez conseguisse vir a gostar de estar no Suite Christine, naquelas águas mansas. Mas tinha de confessar que ficava ligeiramente tonto só de pensar nisso. Ao fim da tarde jantaram num pequeno restaurante especializado em peixe, em Destin. Um restaurante muito popular e ruidoso, e onde a cerveja era servida em copos de papel. O peixe fresco era melhor que muito bom. Ao pôr do sol, estavam já na praia do motel, estiraçados nas cadeiras de madeira. Michael estava a tomar apontamentos sobre coisas de First Street. Rowan estava a dormir, e a sua pele bronzeada estava nitidamente mais escura daquela semana que passara ao ar livre e talvez daquela hora na praia escaldante. O seu cabelo tinha madeixas louras. Doía-lhe olhar para ela, a perceber-se de como ainda era jovem. Acordou-a suavemente quando o sol começou a desaparecer, enorme de um vermelho cor de sangue, fez a sua espetacular travessia sobre o cintilante mar verde. Por fim, fechou os olhos, pois tudo aquilo era demais. Teve de se afastar e depois voltar, lentamente, enquanto a brisa quente lhe despenteava o cabelo. Às 8 da noite, depois de uma refeição tolerável num restaurante da Bahia, receberam a chamada do agente imobiliário. A oferta de Rowan para a casa tinha sido aceite, sem complicações. A mobília de verga e de madeira pintada estava incluída. Os acessórios das lareiras, louças, tudo ficaria. A escritura seria feita o mais depressa possível. Muito provavelmente, ela poderia ter as chaves dentro de 2 semanas. No domingo à tarde, visitaram a marina de Destin. A escolha de barcos era fabulosa. Mas Rowan ainda estava a brincar com a ideia de mandar vir o Sweet Christine. Queria um barco para navegar no mar alto. E não havia nenhum que ultrapassasse o luxo e a solidez do velho Sweet Christine. Iniciaram a viagem de regresso mesmo ao fim da tarde. Com o rádio a tocar Vivaldi, viram o pôr-do-sol enquanto seguiam velozmente por Mobile Bay. O céu parecia sem limite, a cintilar com uma luz mágica, para lá de uma extensão infindável de nuvens que escureciam. O cheiro da chuva misturava-se com o calor. Em casa, onde pertenço, onde o céu é como o recordo, onde a terra plana se estende para sempre, e o ar é meu amigo. Rápido e silencioso, o trânsito fluía na autoestrada interestadual. O Mercedes-Benz, baixo e confortável, fazia 120 sem esforço. A música aflorava o ar com os seus glissandos puros de violino. Finalmente o sol transformou-se num clarão de ouro encadeante. As escuras terras pantanosas arborizadas fecharam-se à sua volta enquanto se iam embrenhando no Mississippi. Os caminhões TIR passavam ruidosamente. As luzes das pequenas cidades cintilavam por instantes e depois desapareciam. E a última luz brunida morria à distância. Ela não tinha saudades da vida intensa da Califórnia? Perguntou-lhe ele. Não tinha saudades das falésias e dos montes dourados? Como ele, ela estava a olhar para o céu. Lá nunca se via um céu assim. Não, disse ela baixinho. Não tinha saudades de nada. Ia navegar em águas diferentes, em águas quentes. E passado muito tempo, quando já estava verdadeiramente escuro e a única coisa que se via era os stops vermelhos a brilhar à sua frente, ela disse: esta é a nossa lua de mel, não é? Acho que sim. Quer dizer, é a parte fácil. Antes de te aperceber realmente do tipo de pessoa que sou, e que tipo é esse? Queres estragar a nossa lua de mel? Não estrago. Ele olhou para ela de relance. Rowan, de que é que estás a falar? Não houve resposta. Sabes que és a única pessoa neste mundo que eu realmente conheço neste momento. És a única que eu não trato literalmente com luvas de pelica. Sei mais a teu respeito do que tu te apercebes, Rowan. O que é que eu faria sem ti? Murmurou ela, aninhando-se no banco e esticando as pernas compridas. Ou seja, não sei, mas descobri uma coisa. Tenho medo de perguntar. Ele só se mostrará depois de estar preparado. Eu sei. Ele quer-te aqui, neste momento. Está a manter-se afastado por ti. Mostrou-se a ti naquela primeira noite, só para te cativar. Esta conversa está-me a arrepiar. Por que é que ele está tão disposto a compartilhar-te? Não sei, mas já lhe dei várias oportunidades. E ele não se mostrou, realmente. Acontecem coisas estranhas, coisas loucas, mas nunca tenho a certeza. Que tipo de coisas? Não vale a pena discutirmos isso. Olha, estás cansado. Queres que eu guie um pouco? Santo Deus, não, e não estou cansado. Só não o quero aqui connosco neste momento, nesta conversa. tenho a sensação de que ele não tardará a aparecer. Nessa noite, bastante tarde, ele acordou sozinho na grande cama do hotel. Foi encontrá-la na sala. Apercebeu-se de que tinha estado a chorar. Rowan, o que é que se passa? Nada, Michael. Nada que não aconteça a uma mulher uma vez por mês, disse ela. Deu um pequeno sorriso forçado, ligeiramente amargo. Mais vale que saibas. Bom, provavelmente acharás que estou doida. Mas estava com uma certa esperança que estivesse grávida. Ele pegou-lhe na mão, sem saber se seria certo beijá-la. Também ele se sentiu desapontado. Mas mais significativo que isso, sentiu-se contente por ela querer ter um filho. Durante todo aquele tempo tinha receado perguntar-lhe qual era a sua posição sobre isso. E o seu próprio descuido preocupava-o. Isso teria sido maravilhoso, querida, disse. Simplesmente maravilhoso. Achas? Terias ficado feliz? Absolutamente. Michael, então vamos fazê-lo. Vamos nos casar. Rowan, nada me faria ficar mais feliz, disse ele. Mas tens a certeza de que é isso que tu queres? Ela deu-lhe um sorriso lento e paciente. Michael, não vais conseguir escapar, disse, franzindo a testa numa expressão jocosa. De que é que adianta esperarmos? Ele não pôde deixar de rir. E a Mayfair ilimitada, Rowan, os primos e companhia, sabes o que irão dizer, querida? Ela abanou a cabeça, com o mesmo sorriso conhecedor, como antes. Queres ouvir o que eu tenho a dizer? Somos idiotas se não o fizermos. Os olhos cinzentos de Rowan continuavam orlados de vermelho, mas o seu rosto estava agora muito tranquilo e bonito de se ver e suave de se tocar, tão diferente do rosto de alguém que ele alguma vez conhecera ou amara ou com quem sequer sonhara. Eu quero, murmurou ele, mas tenho 48 anos, Rowan. Nasci no mesmo ano em que a tua mãe. Sim, quero casar contigo. Quero de todo o coração. Mas tenho de pensar em ti. Vamos fazer o casamento em First Street, Michael, disse ela na sua voz suave e ligeiramente rouca, fechando ligeiramente os olhos. O que é que achas? Não seria perfeito naquele lindo relevado lateral? Perfeito. Como o plano para os hospitais construídos com o legado Mayfair. Perfeito. Ele não sabia bem porque é que estava hesitante. Não conseguia resistir. No entanto, era demasiado bom para ser verdade. Demasiado doce mesmo. A sua abertura e o seu amor e o orgulho que isso suscitava nele. Que aquela mulher, de todas as mulheres, precisasse dele e o amasse exatamente como ele precisava dela e a amava. Esses teus primos elaborarão os papéis para te proteger, sabes? A casa, o legado, tudo isso. É automático, está implícito ou qualquer coisa assim. Mas provavelmente irão fabricar um armazém de papéis deste ou daquele tipo. E eu assinarei na linha tracejada. Michael, os papéis não significam nada na realidade. O que eu tenho é teu. O que eu quero és tu. Rowan, o rosto dela iluminou-se. Encolheu os joelhos, virando-se para o lado no sofá para olhar para ele. Inclinou-se e beijou-o. Subitamente, de uma forma grandiosa e deliciosa, ele apercebeu-se. Casar-se. Casar-se com Rowan. E a promessa absolutamente maravilhosa de um filho. Aquele tipo de felicidade era-lhe tão completamente estranha que quase teve medo. Quase. Mas não era absoluto. Parecia-lhe que tinham de fazer isso a todo custo. Preservar o que tinham e o que queriam contra a corrente escura que os tinha juntado. E ao pensar nos anos à frente, em todas as possibilidades simples e de cortar o coração, a sua felicidade foi demasiado grande para ele a poder expressar. Sabia que nem sequer devia tentar. Depois de alguns momentos de silêncio, ocorreram-lhe fragmentos de poemas, pequenas frases que mal captavam a luz do seu contentamento, da forma como um pedaço de vidro capta a luz. Deixaram-no. Estava satisfeito e vazio e cheio de nada, a não ser um amor sereno e impossível de expressar. Olharam um para o outro, ao que parecia numa compreensão perfeita. Questões como o fracasso, a pressa e todos os ses da vida não importavam. O silêncio nela estava a falar com o silêncio nele. Quando foram para o quarto, ela disse que queria passar a noite de núpcias na casa e depois ir passar a lua de mel à Flórida. Não seria a melhor solução? A noite de núpcias debaixo daquele teto e depois irem-se discretamente embora. De certo que os operários conseguiam acabar o quarto da frente em 2 ou 3 semanas. Garanto que sim, disse ele. Naquela grande cama antiga no quarto da frente, quase ouvia o espírito de Bell dizer: que maravilhoso para ambos. Capítulo 37. Num sono inquieto, ela virou-se e pôs o braço sobre as costas dele, encolhendo os joelhos sob os dele, de novo quente e aconchegada. O ar-condicionado era quase tão bom como a brisa do Golfo da Flórida. Mas que era aquilo que lhe estava a puxar o pescoço, a emaranhar-se-lhe no cabelo e a magoá-la? Mexeu-se para o afastar, para soltar o cabelo? Uma coisa fria fazia-lhe pressão contra o peito. Não gostou. Virou-se de costas, voltando a semi-sonhar que estava no bloco operatório e que era um caso extremamente difícil. Tinha de imaginar cuidadosamente o que queria fazer, guiar todos os passos das suas mãos com o cérebro, comandando o sangue para não correr, comandando os tecidos para se unirem. E o homem estava aberto, desde o sexo até à parte de cima da cabeça, com todos os minúsculos órgãos à mostra, a tremer, vermelhos, impossíveis para o tamanho dele, à espera que de alguma forma ela os fizesse crescer. É demais, não consigo fazê-lo, disse ela. Sou neurocirurgiã, não sou bruxa. Via agora cada vaso, nas suas pernas e braços, como se ele fosse um daqueles bonecos de plástico transparente, cheio de fios vermelhos, para ensinar a circulação às crianças. Os pés dele estremeceram. Também estes eram pequenos. E ele estava a mexer os dedos dos pés para os fazer crescer. O seu rosto era inexpressivo, mas estava a olhar para ela. E de novo aquilo no cabelo, qualquer coisa a puxar-lhe o cabelo. Voltou a afastá-lo. E desta vez o seu dedo apanhou-o. O que seria? Uma corrente? Não queria perder o sonho. Sabia agora que era um sonho. Mas queria saber o que ia acontecer àquele homem, como é que aquela operação terminaria. Doutora Mayfair, pôs o seu bisturi, disse Lemuel, já não precisa disso. Não, doutora Mayfair, disse Lark, aqui não o pode usar. Tinham razão. Tinha sido ultrapassada a utilização de algo tão grosseiro como a minúscula lâmina de aço tremuluzente. Não se tratava de cortar, mas sim de construir. Ela estava a olhar para a ferida aberta, para os órgãos tenros a tremer como plantas, como a monstruosa íris no jardim. No seu espírito corriam as especificações adequadas enquanto ela guiava as células, explicando à medida que trabalhava para os jovens médicos perceberem. Existem aqui células suficientes, como veem. Na realidade, existem em profusão. O que é importante é dar-lhes um DNA superior, por assim dizer. Um incentivo novo e imprevisto para formar órgãos do tamanho apropriado. E eis que a ferida se fechava sobre os órgãos do tamanho certo. E o homem virava a cabeça, e os seus olhos abriam-se e fechavam-se, como os olhos de uma boneca, e romperam aplausos à sua volta. E ao olhar para cima, ficou espantada por ver que eram todos holandeses, os que ali estavam reunidos em Leiden. Até ela usava o grande chapéu preto e as belas mangas largas. E é claro que aquilo era um quadro de Rembrandt, a lição de anatomia. E era por isso que o corpo estava tão perfeitamente arrumado, embora isso não explicasse porque é que era transparente. Ah, mas tenho o dom, minha filha. É uma bruxa, disse Lemuel. Exato, disse Rembrandt. Era um velhote tão querido. Estava sentado a um canto, com a cabeça inclinada para um lado, com o cabelo castanho avermelhado, agora em farripas, devido à sua avançada idade. Não deixe que Petir o ouça, disse ela. Rowan, tira a esmeralda, disse Petir. Estava aos pés da cama. Tira, Rowan. Tens-na ao pescoço. Tira. Esmeralda? Abriu os olhos. O sonho tinha perdido a sua vibração, como um véu de seda esticado, subitamente solto e enfunado. A escuridão estava viva à sua volta. Muito lentamente, os objetos familiares surgiram à luz. As portas do armário, a mesa junto à cama, Michael, o seu amado Michael, a dormir ao seu lado. Voltou a sentir frio contra o seio nu. Sentiu a coisa presa ao cabelo. E soube o que era. Meu Deus! Tapou a boca com a mão esquerda, mas não antes de um pequeno grito se ter escapado, arrancando com a mão direita a coisa do pescoço, como se fosse um horrível inseto. Sentou-se na cama a olhar fixamente para ela na palma da mão. Parecia um coágulo de sangue verde. Ficou com a respiração presa na garganta e viu que tinha partido o velho fio e que a mão lhe tremia incontrolavelmente. Teria Michael ouvido o seu grito? Nem sequer se mexeu quando ela se encostou a ele. Lasher, murmurou ela, movendo os olhos como se o pudesse descobrir nas sombras. Queres fazer com que eu te odeie? As suas palavras eram um silvo. Por instantes o tecido do seu sonho voltou a ser claro, como se o véu tivesse sido de novo baixado. Todos os médicos estavam a abandonar a mesa. Está feito, Rowan. Magnífico, Rowan. Uma nova era, Rowan. Muito simplesmente milagroso, minha querida, disse Lemuel. Deita fora, Rowan, disse Petir. Ela atirou a esmeralda por cima dos pés da cama. Algures no pequeno corredor, foi bater na alcatifa, com um pequeno som surdo e impotente. Rowan levou as mãos à cara e depois, febrilmente, apalpou o pescoço, apalpou os seios, como se aquela maldita coisa tivesse deixado nela alguma camada de pó ou sujidade. Odeio-te por isto, murmurou de novo na escuridão. É isso que tu queres? Pareceu ouvir um suspiro ao longe, uma rostilhada. Através da porta do corredor ao fundo, conseguia vislumbrar as cortinas da sala contra a luz da rua. E elas mexiam-se, enfoladas por uma leve corrente de ar. E foi esse o som que ela tinha ouvido, não foi? Isso e o som regular da respiração de Michael. Sentia-se idiota por ter atirado com a joia. Sentou-se com as mãos a tapar a boca, de joelhos erguidos, a olhar fixamente para as sombras. Bom, não acreditaste nas histórias antigas, pois não? Porque é que estás a tremer desta maneira? Isto foi apenas um dos seus truques, e não lhe foi mais difícil do que fazer a dança do vento nas árvores ou fazer aquele íris mover-se no jardim. Mover-se. Mas foi mais do que mover-se, não foi? O que ele fez foi... E depois lembrou-se de rosas. Daquelas estranhas rosas na mesa do Wall. Nunca chegara a perguntar a Pierce de onde é que tinham vindo. Nunca chegara a perguntar a Gerald. que é que estás tão assustada? Levantou-se, pôs o robe e foi descalça até ao corredor, enquanto Michael continuava a dormir, imperturbável, na cama atrás dela. Pegou na joia e enrolou cuidadosamente as duas pontas do fio partido em volta dela. Parecia-lhe terrível ter partido aqueles frágeis elos antigos. Mas foste estúpido em fazeres isto, murmurou ela. Agora nunca mais o purei, pelo menos de livre vontade. Fazendo ranger ligeiramente a cama, Michael virou-se. Tinha murmurado qualquer coisa, talvez o nome dela? Ela voltou silenciosamente para o quarto e, pondo-se de joelhos, encontrou a carteira ao canto do armário e meteu o colar na bolsa lateral que tinha feito o eclair. Já não estava a tremer, mas o seu medo tinha-se transformado em ira e sabia que não conseguiria voltar a adormecer.